informação Delta. Oi, senhor, 28, Delta. Passando 2230, ainda mantém a 3.000 pés, só segue mais 6 milhas, meia dúzia de milhas nessa proa, após reassumirá a navegação na proa Zicária. Ok. Passaredo copiou? Positivo, quase 6 milhas na proa, proa Zicária. Afirmativo, número 2 na aproximação para 28. Ok. Autoriza 363 para o TAM 3192. Vamos a gente receptar por meios próprios? Afirmativo. Autorizado 3192, reporte estabilizado. Vai reportar estabilizado 3193. 92. O solo é o 3173. TAM 3173, prossiga. Então, só a gente decola da 28 e sai na Dael Gené, permanece, né? O, a autorização pra gente. Vai ser mudada a saída, aguarde mais um minutinho, tá? 3173. Coordenaremos agora com o controle e o centro. Ah, positivo então. 3173 tá na escuta então. Obrigado. Taxi Web 6721, 116-45, Recife. Quenta nós, gol no 780, número 3, na aproximação. 2509-70, o procedimento é o ILS? Procedimento VORDM, era pista 28. Tá certo. 7 Alfa Golf, reporta antes. 186, torna 28, livre táxi, vai ver 6721. A proa até 3000 pés. Posso cruzar 3000 pés, está autorizado curvar à direita. Ok, então, vai manter a proa até 3000 e é autorizado curvar o com 1806. Eco. Então, 3661, pista em uso 28, informação eco, aguarde 220, yes. Pode ser o 1980, ok? Só no gol no 333 com eco. Sente gol 1333, aguarde São Paulo. Nível 360, é o número 6 para a cópia, ajuste 1012. Mais curto. O TAN 3834 está no 04, está pronto para o pushback. TAN 3834, copia? Afirmo. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da pista 28, saída Momo, transição frote. Curva à direita. Controle 119.35, transponder 5152. Autorizado push e acionamento na, no gate 4, reporte táxi. Seja autorizado Fortaleza, nível 370, via Upper Zulu 19. Decola da 28, saída Momo, transição frote. Com curva à direita, controle 119.35. Transponder 5152, autorizado pushback acionamento no 4, TAN 3834. TAN 3834 apenas ratificando, manterá a proa até 3000 pés na decolagem. Ok, então mantém a proa até 3000 pés na decolagem, TAN 3834. E após executa o perfil de saída, mão transição frota, sente? Sente, 3834. Olá, 244, mantém a proa até 3000 e chama o controle agora em 119.35, tomou voo, boa tarde. Não, 35, mantém a proa, 1800 mesmo, boa tarde. Chame a torre em 118.6. Próxima Golf, 118.6, torre web 6721. Gol no 600, pronto, cópia. Curva direita, subida não, o gol 806. Final, ingressamos na final agora, tá? 3192 com a visual. 3192 com a pista arrinada, agora com a torre no 186, confirmando os últimos 90 metros. 90 metros, encontra-se em pé de casa. Afirmativo, os últimos 90 metros. Só pra informação, não atista os últimos 200 metros, tá? Ok, copiado. Eu irei checar com a torre. Ok, confirma a torre, se tiver. Zero paciente da Charlie, mantém 210. Confirmando a Cenérmia, 320. Afirmativo, centro da Charlie, mantém 210. Oceano R6320, acione identificação autorizada nível 080, na chegada Cari. 080, chegada Cari, Oceano R6320. Kilo Quebec Sierra, I'm not receiving your altitude report. Go receive now. Go 1780, desça 3000 pés, estado no 012. 3000 pés no 012, bom, 780. Controle, está 392 novamente. Só confirma, por gentileza, a torre. O 986, a frequência da torre está 392. 386, obrigado, 392. Terá a proa até 3000 pés. Após curva à direita, o perfil era um transição Melim. Controle 119.35, transponder 5150. Torre Salvador, está 392, na final, baixada e travada está 22. Azul 4089, decolado aos 46, mantém a proa e chama agora o controle em 119.35. Tomou voo, boa tarde. Oceano 35, mantendo a proa, 4089. 3566, correto, chame quando pronto no portal 01. Certo, continua com o portal 01, 35. O Papa Tango, Juliette, informa o pátio que se encontra. Ajuste 1012. Certo, está 392. Puta 3192, informe que os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Afirmativo, os últimos 90 metros, tá 3192. Desvios azul 4089. Gente, azul 4089. Controle Salvador, boa tarde, Web 6702, saída Charlie. Web 6702, boa tarde, o senhor identificação autorizado nível 090, chega da CARI. 090 CARI. Está aguardando a confirmação da saída, se permanece Israel Dinel ou alguma outra mudança em função da pista em uso CA 28 agora. Certo, estamos coordenando agora. Aguardando a coordenação, está na escuta aqui, está 3173. Tá. Gostado para 2109. Está autorizada a final do procedimento VRDME, é posto estabilizado, passarelo 2230. 2230. Bom, no 780 prossegue para o VRDME ou RNAV? RNAV. Centro no 780, redução até 2100 nós, resumo navegação na proa do Serra Vitor 362. Proa do Serra Vitor 362. Está reduzindo 2109, com 7.60. O azul 4089 está reaprando o gole, passou 3000. Transição Eudes, após Eval voará direto na proa de Eudes e manterá a proa até 3000 pés. Em seguida, curvará à esquerda, na saída gole, Eval, Eudes. 3173 da TAM, entendeu que decola da 28, gole, Eval, Eudes. Mantém a proa de decolagem até cruzar 3 mil pés. O 3173 da TAM está no 2, pronto para puxa acionar. Tá 3173, correto. Aguarde mais um minuto para o puxa acionamento devido a um erro da companhia no pátio 1 nesse setor. 3173, gente, aguardando. Seu Papa Tanto, virada de foco de droga. Solo Salvador TAM 3834 para o táxi com o POB. 111, autonomia 3 horas e 50, alterna Teresina. A 3834, táxi à direita, via Índia, Alfa, reporte antes da táxi ideal, pro ajuste 1012. Gente, táxi à direita, Índia, Alfa, reporte antes da táxi delta, com 1012, tá 3834. Toma do tempo, autorização do 3661. Só fazendo um pequeno desvio à esquerda, mas já vai voltar para a próxima. Ciente, redução agora 200 nós, 2000 nós. 2000 nós. Ciente, é 12, vai ser companhia universal, autorizado o puxo de acionamento no portão 2, está 3172. Está 3192 na escuta do solo. Afirmativo, ia chamar agora, está 3192. Autorizado, ingresso taxi Alfa, quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo e Pátio 3, reportar para ingresso do Pátio 1, está 392. Vou Tá 3834, atente ao tráfego da companhia, que irá cruzar a Taxiway Alpha, faz o mesmo livrar, prossegue via Alpha, reporte antes da Taxiway Golf, a torre 118 decimal 6. Gente, após a aeronave da companhia já efetuado cruzamento, prossegue via Alpha, reporte antes da Golf na frequência da torre 118 decimal 6, tá? 3234. Correto, tá 3834. Papatango Alfa Vitor Juliette, copia? 0 nós, ajuste 1-0, 1-1. Iniciando decolagem, mantém proa até 3 mil pés, após a decolagem, após curva direita, web 6721. Sim. Curva à esquerda, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, o transponder 0151. São 3566, no setor número 2 para o puxa guarda. O assunto é para o final, Gouvé. 6, passarei 2230, repasse estabilizado, está autorizado. Ok. Azul 4089, da presente voo Eval. Direto é Eval, azul 4089. 18 decimal 6 para o acionamento e táxi no pátio da bata. Tá 3192, mantém a posição antes do pátio 1. Solo Salvador, Papatango, Bravex 6, Foxtrot. Bravex 6, Foxtrot, número 3 para a cópia guarde. Para ingresso no pátio, tá 3192. Tá 3192, mantém a posição antes do pátio 1. Mantendo posição antes do pátio 1, tá 3192. Tá 3173, confirme o estimado para o push. Sol Salvador 3173 no 2 para push acionar. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, push acionar, reporta táxi 3173. Tá 3192, temos um tráfego da companhia no portão 02, iniciando o push, após o mesmo livrar o pátio no setor, está autorizado o ingresso, portão 02. É, tá 3192. Push acionamento 6005. Estou no 600, no portão 05, número 2, para o puxa, aguarde. Aguarde. 3661, pronto, cópia. Copia, 3661. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível 220, decola da pista 28, mantenha a proa até 3 mil pés, após saída gole, eval, voa direto DCT Ilhéus. Controle 119 decimal 35, o transponder 5161. 220 aprovado, Ilhéus, decola da 28, mantém a proa até 3 mil, após compre gole e aval e voa direto Ilhéus. Controle 1935, transponder 5161, 3661. Tá 3661, correto, chame quando pronto no portão 10. Agora pronto. Portão 3661, pronto. Alô, 35489. Igual, afinal, baixando agora. Igual a pista. Passarei do 2230, verifico o trem após pouso autorizado, pista 28, vento 220 graus com 07 nós. Ajuste 1012, informa os últimos 90 metros pista 10, da pista 28 estão fechados. Sete ali no pouso, baixou pra volta, passou o 2230. É que você em condições visuais, só posso parir para ingresso interrogado. Tá na parede, você vai. Conselheiro 6320, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 100, o limite mais 20 milhas está presente. Gente, direita, proa 100, limite... 20 milhas, 20 milhas. 20 milhas, gente, Conselheiro 6320. 200, iniciar, no 5. No 600, o número 2 no setor, temos um... 2... Temos mais uma aeronave para iniciar o push e outra para ingressar no patiano nesse setor, aí a sua retaguarda, um R2 da TAM. Estimo mais ou menos uns 10 minutos. Oi, senhor. Solo 8001. Feedback acionamento no 10, está 3661. Está 3661, portão 10 autorizado, reposto táxi. Livre para o feedback acionamento, chama táxi 3661. TAM 8001? O TAM 3192, ingresse na taxi Juliette, Alfa e Índia, portão 02. Juliette, Alfa e Índia, para 02, TAM 3192, muito obrigado. O Bono 333, fotocópia. Ah, escuta, 333. Autorizado São Paulo, nível 360, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, saída Gole, transição Gonza, mantenha a proa até cruzar 3.000 pés. Controle 119 decimal 35, o transponder 5170. Autorizado São Paulo, com 360, Upper Whisky 58, decola da 28, Gole Gonza, mantém a proa até 3.000, controle 0935, transponder 5170, 1333. Bono 333, correto, chame fã do próximo no portal 08. Camará, obrigado. Só confirma a interdição, é 80, é 90 metros ou 1.200? Os últimos 90 metros da pista 28. 90, obrigado. O TAM 373 vai dar passagem a um tráfego da companhia que irá ingressar no portal 02. Mantenha a posição, aguarde para o táxi. Mantendo posição, aguardando o táxi 3173 da TAM. Solo, boa tarde, Passaredo 2230, Livrão, você escuta. Sente, Passaredo 2230, ingressa na Toxway Alfa Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, reportará para ingresso, Pátio 1, 2230. Juliette, informa no momento grande sequência para, para pouso na pista 28, sem condições de decolada 35, o vento presente 210 graus com 10 nós. 5265-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2865-2541. 2 é a pista 28. Firmatiza, desce para o 2000, aguardando a final, VOR da pista 28, Janeiro 6320. Aeronave 702, reautorizado 3000 pés, estado no 0 no 1. 3000 no 0 no 1, 6702. Decimal 6. Índia Alfa, Gol, antes da Golf, reporta. E a torre 3186. 286. Manhã livre ao Pátio 1, autorizado puxa e acionamento, reporte para o táxi no portão 01. Está autorizado após o passageiro na companhia, o TAM 35, ele vai reportar para o TAM. Solo Salvador, TAM 8001. TAM 8001, aguarde Recife, nível 330, número 3 para a cópia. Está pronto para a cópia, né? Quando puder. 7, aguarde. Autorizado, pista 28, vento 200 graus com 09 nós, o Gol no 780. Lembra pouso 28, 780. TAM 3834, decolar 259, mantém a proa até 3000 pés, após curva à direita, chamamos agora o controle em 119, decimal 35, tamo bom voo, boa tarde. Pronto, boa tarde, vai manter a proa até 3000, após, vai chamar o controle agora, 1935. Solo Salvador, Papa Tango Brava, isso aí, Fox Trot, tá na guarda da Copa. Papa Tango Brava, isso aí, Fox Trot. Aqui no pátio que se encontra. Bata 2 a bordo, 0330 de autonomia. Está autorizado, vou na proa de Momo, em subida nível 370. Até a proa, até 3000 pés, após autorizado, proa de Momo, 370 amigo, 3834. Está 17, primeira curva à esquerda, controle 119 decimal 35, o transponder 0120. Papa Tango, Bravo SUI, Fox Trot, autorizado por portal, convidou a porta, decola da pista 17, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 60. Negativo, torre 118 decimal 6. Torre, decimal 1, 8, decimal 6. Papa Tango, Bravo SUI, Fox Trot, correto, chame a torre para acionamento e táxi, 118, decimal 6. Portal 6. Chamará a torre para acertamento de táxi, Bravo 3, Copa. Está 3173 antes da Taxi Golf, chame a torre em 118 decimal 6. 3173 antes da Golf, chama a torre 186, obrigado, boa tarde, bom feriado. Obrigado. Para o táxi, o Bravo 3, 6, 1, 9, 1, 2, 4, bora, Golf, 10, 1, 9, 1, 3, Maracaju. Diversionamento da Alexei Fox, chame para o táxi. Mará para o táxi, Bravo 3, Fox. 1780 no solo ao 01, vai liberar a esquerda, vai chamar o solo no 21 decimal 9, mantém a posição antes de ingressar na Taxiway Alpha. 0-19. Após o mesmo livrar, autorizado o ingresso no pátio 1, remoto no 4. Aqui atenta, atenta a aeronave à frente, vai ingressar no pátio 2230. Solo TAM 3661, está pronto para o táxi, 124 a bordo, 12-10 de autonomia até Maracaju. S09. Reduzido 170-0, 6702. Antes do pátio principal. Ciente, mantém, antes do pátio principal 2230. Bravo Salvador, bom 780, livrão. Bravo Matanco. 1-780, ingresso táxi Alfa, Kilo, reporte no pátio 3. Alfa, Kilo, reporta pátio 3. Voo no 600, mantém posição antes da taxiway Delta, vai dar passagem ao tráfego da companhia que ingressa na Kilo. Antes da Delta, 600. TAM 3661, táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da taxiway Delta, ajuste no 012. Consegue táxi, Pat, Juliette, Alfa, para trás da Delta 3661. Passarete 2230, vai dar passagem a um Airbus da TAM, quando mesmo passar a sua frente, está autorizado o ingresso no Pat 1, no área remota 14. Paulo Salvador, gol 13 na TAM. Ciente, passarete 2230. Fala, Bono 333, posicionamento no 8. Bono 333, observa o 2 da TAM, livrando o pátio 1 no setor. Aguarde para o push. Guardando, 333. Fala, Bono 394. Muito boa tarde, janeiro 6320, final, fachado travado, pista a vista, 2500. Janeiro 6320, agora com a torre 186. Ok. 71 no abordo, alterna Recife, 2 horas e 40 de autonomia. TAM 3566, no autorizado táxi via Índia, Alfa, reporte antes da Taxiway Delta. Mantenha a posição antes da Juliette. Índia, Alfa, mantém a posição antes da Juliette. TAM 3566. TAM 7073. Da pista 35, ok? O Vitor Marques Quebec vai manter o 1.500 pés e forma o ajuste 1-0, 1-2, aguardando para prosseguir para final da 1-7. 7, o Mike Quebec. Por favor, por gentileza, pode confirmar para o Chanel 6320, operação com pista em reduzida. Prosseguir para remoto no 4, trazendo a cauda para voltar daqui para a torre. Tem pouso autorizado, pista 28. Informe os últimos 90 metros da pista 28 estão fechados. Sim, tem nível de pouso, já nem a 6320 com 90 metros estão fechados. Sete. O gol no 600 antes da Taxiway Golf, chame a torre em 118 decimal 6. 18 metros da Golf. 7-0 para 3. Confirme. Gol no 780 para funcionar o táxi. Gol no 780, livre ingresso pátio 1, portão 04. Pátio 1, gate 4. Alfa antes da Delta, TAM 3661. TAM 3661, prossegue o táxi via Alfa, segue o tráfego da companhia como número 3 para a decolagem, em ajuste 1012, torre 118 decimal 6, reporte antes da Golf. Prossegue na Alfa, reporte antes da Golf com a torre 186, TAM 3661. Obrigado, Golf. Ô, falou, TAM 3566, posso prosseguir? Autorizado, táxi via Alfa, reporte antes da Golf, vou ajustar 1012. metros e onda 0 na 2, 6702. Aí foi gole, vindo nível 340. Mantendo proa de decolagem após 3000, voa gole, 3173 da tarde. Curvará à esquerda, no perfil Gole, Eval, após DCT. Controle 119.35 e o transponder 5171. Vitória da Conquista no 60, decola 28, mantém reta 3000 após curva esquerda, perfil Gole, Eval, após DCT. 1935, controle 5171, transponder do trip 5489. Trip 5489, correto, chame quando pronto na remota no 3. Tomaremos. Solo 1 decimal 9, mantém a posição antes de ingressar na taxa Alfa. Ativo, está livrando, vai manter posição, chamar o 219. Obrigado, venha 320. Solo C Fox Trot, aguarde para iniciar o táxi. Mantém, bravo. Tá 3661, chame a torre em 1.8.6. Solo Salvador, muito boa tarde, o Chané 6320, livrou, passa a sua escuta. Chané 6320, ingressa Taxiway Alpha, reporte antes a Taxiway Juliette. Afirmativo, ingresse na Alpha e reportará antes da Juliette, o Chané 6320. Solo, tem autorização para o passarelo 2230 para a conquista. Salvador, tá 3193, cruzão 180 para 150. Quiloca Dex Serra, mantém de sector, make 360 to your left, doing 2 traffic that will take off to runway 35. No problem, make 360 left or right, that's fine. Vagão no 333 para o táxi, PLB 168, economia 340, alterna Galeão. 050 e pit 3193, vai dentro. 012, torre 118, decimal 6. Juliette Alfa, chamante da Delta, torre 86 e 12, no 333. Alfa Vitor Juliette. Decolagem autorizada, Alfa Vitor Juliette. 3-0, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição antes da Juliette, o Chané 6320. Paulo Salvador, TAM 8001. 8001, aguarde. O voo no 333 vai ingressar via pátio 3, taxiway Kilo e Alfa, prosseguindo para o ponto de espera da pista 28. Pátio 3, Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28, voo no 333. Mantém a posição antes de ingressar na taxiway Alfa. Esquerda, solo 219, vai manter a posição na Alfa 6702. É, só pra informar, ó, chuva forte na curta final agora. 8, saída Aron, transição Melim, manterá a proa até cruzar 3000 pés. Após controle 119.35, transponder 5163. O 8001 está autorizado, Recife nível 330. Decola a pista 28, saída Aron, transição Melim, mantém o eixo até 3000 pés, chama 1935 e no transponder 5163. 8001, correto, chame quando pronto no portão 11. Chamará. Solo Web 6702, livrou na sua escuta. Objeto 6702, prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette, 6702. Voo no 394, pronto, cópia. Prontinho, no 394. Voo no 394, autorizado Galeão, nível 320. Decola da pista 28, na aerovia Pezulu 14. Saída Gólito, Eval, após Crate. Manterá a proa até 3000 pés.